saudade envenena, mas a mente teima, queima, febril. Ela fez minha cabeça, logo eu quero a cabeça feita. Agora queimo de amor por dentro, revolta aceso, meu corpo incêndio, meu time inteiro de olho no prêmio. Aprende bem cedo, eu vim de Braslândia no último ônibus, rumo ao que eu sempre quis. A saudade envenena, dessa vez a saudade me chamou pra festa. Festa, festa. Outras vidas se encontram na mesma, mesma mesa. Se é malandro, morre na conversa. Que falou através da presença. Sem Deus já subiu pra cabeça. Lenda. A cidade já não é a mesma. Tempo fecha, quase que não venta. Tempo passa, quase que não vejo. Lembra. Se eu esqueço, ela me orienta. Tenho fé no agora e depois, mas hoje ela chamou pra festa. Dessa vez, a saudade me chamou pra festa. Outras vidas se encontram na mesma mesa. Ela fez minha cabeça. Me falou através da presença. Que era a cabeça feita. Agora queimo de amor por dentro, revolta aceso, meu corpo incêndio, meu time inteiro de olho no prêmio. Aprende bem cedo, eu vim de Braslândia no último ônibus, rumo ao que eu sempre quis. A saudade envenena. Acho que isso é boa.